resposta pra perguntas peço a ele. Se preciso de conselho pra minha vida, falo com ele. Se preciso de saída pra os problemas, chamo por ele. Se preciso de uma direção, clamo a ele. Ele é o meu amigo inseparável. Ele é a minha rocha inabalável. É o Deus que sustenta minha vida, o motivo da minha alegria. Ele é o braço forte que protege. É o amparo quando amigos me esquecem. É o Deus que sustenta minha vida. Dele eu sou totalmente dependente. Seus braços de amor, Ele governa todos os meus caminhos.